5, a torre em 118.95, aciona 01 no número. 4235, agora 5, a torre em 1 no 8, decimal, 95. 118.95, boa. Boa. 306. Tem, ótimo. Isso, prossegue com a torre. Estabilizado no localizador. Boa noite, continue na aproximação, pista no zero, número 2, para pouso, uma centena com uma dúzia. Informarei pista livre, azul 4235. Número 2, aguardando pista livre. 8. Do One Aero, good evening, proceed on bom arrival, clear down to 050. Com 1246, prossiga para 4000 pés, 1013 altímetro. O 5972 está autorizado 2000 pés e ILS X-Way. Ciente 2000 e ILS autorizado, Rio 5972. Baixar travado, estabilizado. Ciente. Continue a aproximação, informarei pista livre. O tráfego e o AT-7 está prestes a livrar a pista. O azul 4235. 4235. Então 3305, Solos 37, libere a direita e chame solo em 1209. Livrando agora 209, então 3305. Graus com 1129. Livre pouso, o 4235. Prossegue via Alfa, mantendo a Juliette, da 3305. 5972. E o 5972, completo procedimento, chamando torre 18, decimal 95, bom pouso. 1895, obrigado. Siga para 2000 pés, autorizado a SX-Ray, altímetro 1013, reporte no locker. Para 246, 2000 pés, reportarei no locker do X-Ray. Está 10. Boa noite, avistado. Continue a aproximação, informe checado, vento de 110 graus, 1 dúzia nós, Rio 5972, seu número 2 para pouso. Ciente, número 2, está baixado checado. Estou ciente, continue a aproximação, guardando pista livre, 5972. 2. Muito boa noite, é o trip 5593, ciente da informação alta. 5593, é para João Pessoa, seria o 5393? Confirma, que temos ali. Para João Pessoa, seria o 5393? Confirma aqui, João Pessoa, senhor, 190. 190, autorizado, João Pessoa, Golf 677, decoda 10, esquerda, Pucaracaju, 119.8. Corrijo, é 11935 5056, transponde agora só o estado de contagiamento. Então 3305, porta ao meia. Portão meia, sim. Contejo, trip. autorizado João Pessoa, 190, decolar 10, curva à esquerda, saída PUC, Aracaju, 11935 ao controle, 5056 no transponder do trip 5593. Correto, trip, chame pronto. Puxando M313, estamos com 153 a bordo, 410 até na Galeão. Saliva Chanel, no ponto de espera 1895, 1013 é o ajuste, tem um burro. Conselho 1905, 1013, obrigado, boa noite, bom trabalho. Autorizado, não no 05972. Autorizado, pouso, Rio 5972. Portão 8, Alfa Juliette, também. Kilo Whisky tem táxi autorizado até a interseção Oscar, reporte para ingresso na pista. Bravo, Kilo Whisky. Kilo Whisky. 170, voa, prossiga na chegada Mari, desça para o 050. Número 4, o 1970, mantém o perfil da chegada. Atrelho, 355 no centro para a defesa. 55, 15, desça para o nível 090. Presente na torre de Pelô. 090, torre de Pelô, grato. Portugal 019, cleared down to 4,000 feet, QNH 1013. Salvador, boa noite, chinês 13, com o visitante tráfego na final, ponto 010. Boa noite, observe o tráfego na curta final, após a passagem ali, mantenha no 063-13. Posição na final ali, mantém no 063-13. 224, boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para o nível de voo 060, acionando a identificação. Rio 5972 no solo, os 43, libera à direita, chame solo 1209. 209, ciente, Rio 5973. Estabilizando no X-ray, igual 1246, visual. 1246, completo o procedimento, chamando torre 18 desse modo 5. 1895, boa noite. Pátio 3, posição 10, via Kilo, Alfa Kilo. Ciente, Rio para o pátio 3, via Alfa Kilo. Reportarei. Puxando a 3113, pista livre autorizada a decolagem, 110 graus, com uma dúzia nós. Queria ser a chegar na 3013. Checado com 1246. Ciente, gol 1246, continue a aproximação 10, uma centena com uma dúzia, informarei pista livre. Guardando pista livre, gol 1246. 050. 0, apesulo 20, decola da 10, com curva esquerda, Momo, transição, Flock. Controle 11935, aciona 5060. E o Urachão, toque arremetida. Charma 3113, decolou os 45, chame controle em 1-19, decimal 35, boa noite. 1-5-0, boa noite, 1-3. 1-2-4-6, tem pouso livre no 0, vá centena com 1-2-9. Teve pouso na, para o gol 1-2-4-6. Saída da El. 1-3-0, da El, pode voar da El, Leda? Está livre, após 2 mil pés, direto Lida, o Xanar 63 ou 3. 2 mil Lida, 63. O Trip 555 desse mantém a 090, ok? Cederá passagem ao Boeing 738, já na está em rota preferencial. Ok, manteremos o 090, 55. O Boeing está na posição 2 horas aqui. Afirmativo, será retornado para se enquadrar a retaguarda do mesmo. Ok, se quiser podemos reduzir. A gente reduza para 1809. 197 seria bom? 17? Afirmativo. Reduza para 1709, 5515. 5515. Airport Ground 019, clear down to 2,000 feet. Clear dial SX-ray procedure, report on localizer. Down 2,000, clear dial S approach, runway 10, will report on localizer, Airport Ground 019. Trip 5515, desça para o 070. Voo no 888, prossiga para 3,000 pés, 10 no 3 altímetro. 3.0093, voo 1-8-8-8. Voo 1-1-7-0, passou uma centena, passando agora. Reduza 2109, é o número 4. Que luz que é a torre? 2228, chama agora o centro Recife em 1260, alternando 288. Ciente, centro Recife 260, 288, obrigado, boa noite. Boa. Tá pronto, vou prosseguir por achar inicialmente, tem livre decolagem ano 7, uma centena com 1-12-9, bravo que luz que tem decolagem autorizada. Desça para 050. 1-1-7-0, vetor radar sequenciamento, curva esquerda, proa 015, o limite ao curso do localizador. 0-0-9-5, Canal 6224 é o número 5, inicie redução, 2109. Novo que Luiz que decolou aos 49, corredor axé, controle em 1-1-9, decimal 35, até a volta. Foi Juliette, está livre. Alfa e Juliette, portão 5, 246. Para 3.000 pés, 1-0-1-3 é o altímetro. 5 para 3.000 estado 1-0-1-3, certo? O Chanel 6313, está autorizada, foi de bridge. Presente bridge, 6313, obrigado. 888, prossiga para 2.000 pés, informo que seguirá um aeroporto 330 nacional. Está interceptando agora o curso localizador na posição do Luna. Positivo, prosseguindo para 2000, segue a boia da TAP, Gol 1888. Bravo, que o uísque no meu pé, escorredor axé é forte, fora da barra. Limitado pelo curso do localizador. Se a Portugal zero nine, establish LF 10. Portugal zero nine, complete LF X-ray procedure, Connell Tower on 118.5. With LF 118.5, Portugal zero nine, por aí. Boa. Gol 1888, está autorizado LF X-ray, reporte no curso do localizador. Reportará no localizador, Gol 1888. Well, this is 019, good evening, clear to land runway 10, wind is 100 degrees, 1 to north, airport to route 019. Clear to land runway 10, airport to go 019. 10, o limite é o curso do localizador. Trip 5515, resumo navegação, corrigindo, esquerda, esquerda proa 195, limitado pelo curso do localizador. 195, limitado pelo curso. 06224, prossiga para o 050. 019. Go ahead, sir. We have a traffic 2.4 nautical miles right of runway cars, 300 feet below us on TCAS. Okay, this traffic is shoreline 1000, right shoreline up to 019. Estabilizado, avistando o gol 1888. Gente, 1888 completa o LSX-ray, reduzindo para a aproximação final, chamando torre 183495. 18945, atuei até já, gol 1888. Gol 1970, informo que ultrapassará o curso do localizador. Aguarde para reassumir na proa de Duna. Desse mantenha 3000 pés, gol 1970. É, ultrapassando o curso do localizador, descendo a 3000 pés, aguardando sua autorização para retornar, gol 1970. Galera 6224, desça para 4000 pés, 1013 é o altímetro. 1013 para 4000 pés, 1024. 5515, desça para 2000 pés. 10000 pés, 5515. Eu continuo a aproximação, aguardando a pista livre. O vento na centena com a 1,19, 1,888. Prosseguindo a aproximação, baixar de checada a distância. Ou 1,888. Gol 1170, reação navegação agora na proa de Duna. Proa de Duna, gol 1170. Circo para interceptar o curso localizador, esquerda, proa 120, reporte estabilizado. 120, vai reportar estabilizado. Deixa para 2000 pés, 5515. Para 2000. Firmo. 5, confirmando? Confirmar qual é a nossa saída, por favor. Confirma só o destino do Rio? Afirmativo, Galeão. Tael Leda Bridge. Tael Leda Bridge, ciente. Aproximação final. Chamando Torre 1118. Decimal 900. 3895, grato, uma boa noite. Funcionário 6224, informo que ultrapassará o curso do localizador. Aguarde para reassumir na proditora. Prossiga para 2000 pés, LSX foi autorizado, reporte no localizador. 10, GLS 7 está autorizado, Bruno, 970. Oi, boa noite, é o 355 no 5. 5 5 no 5, boa noite, sente do tráfego, continue a aproximação, agora é o número 2, o vento uma centena. 149, 355, 15. 4, reação navegação na flor de Duna. Obrigado, 0 1 Luna, tripo 8, livre pouso no 0, uma centena com 14 nós. Livre pouso com 1 tripo 8. Obrigado, 0 1 Luna, Luna Evercat. Portugal 09, boa noite. Taxi Alpha Juliet Gate 11. Attention for the following vehicle. Alpha Juliet 711, behind follow me, Portugal 019. Tripta livre até o Ponto Externo 0, Taxi a Índia. 8952, ajuste. 1-888, solo 57, libera a direita, chame solo 1219. 219, obrigado. Alô, Salvador Gol no 888, livrando a pista. O 888 mantém a taxa, aguarda ingresso na Alfa, aguarda o 737, o 7, o Airbus 330 da Portugal passando. Ok, aguardando na Eco, então, Gol no 888. 0, aguardando liberação de pista, uma centena com uma 12. Média aguardada na liberação. Condições de prosseguir um pouco mais? Você pode ligar o hot position? Nego. Pode deixar ele passar, vai dar tempo. Ok, então, tá livre. Prosseguiu o... Autorizado, aliás, é que sou aí, reporte, localizou. 102.000, reportará estabilizado, vinha 224. Livre pouso, pista no 0, 55 no 5. 55 no 5, livre pouso, grato. Ok. 1-1-7-0, estabilizou? Opa, estabilizado, 1-1-7-0. Gente, completo o procedimento, chamando o torre 1-1-8-3-9-5, bom pouso. 1-9-5, boa noite. Portugal 09, clear Juliet. Clear Juliet, Portugal 09. Portugal 09, clear Juliet. Salvador, boa noite, Gol 970, passando externa. Boa noite, continue na aproximação, uma centena, uma dúzia, informarei pista livre, 1-1-7-0. Aguardando a liberação de pouso, gol 1-1-7-0. Trip 5-5-5 no solo 5-9, libera a direita, chame solo 1-2-1-9. Direita, Delta 2-1-9, boa noite. Boa. Boa noite, Trip 5-5-5, Delta. Boa noite, Trip 5-5-5, em frente está livre, Kilo, pátio 3, posição 4. Kilo, pátio 3, 04, 5-5-5, liberaram finalmente a Kilo. Está aproximando, está com 6 GLS. Gentil, depois vai aguardar ingresso, seu portão será o 4. Gente, aguardando então, antes da Gillette, agora 888. R624, estabilizou? Ah, visão com a pista. Gente, completo procedimento, tinha uma torre no 8 decimal, 95. 95, grato, boa. Luiz Salvador, boa noite, o Chanel 6224, estabilizado, ele é essa dessa. 6224, boa noite, continua a aproximação, número 2 para pouso, 100 graus, uma dúzia nós, o Chanel 6224. 24. Negativo, está autorizado a pôr de TAP, o nosso pélago. Uno 170, solo 02, ao livrar pista direita, próxima direita, chama o solo 1219. Espera, 2195, ajuste 13, Salvador 310, confirme PLB. Portão 4, ingresso Juliette, observando azul. Juliette, pro 4, observando azul, qual é o depois? 1-0. Tive pouso no 06224. 1-1-7-0, portão 3, Alfa Juliette autorizado. Com 393, após a passagem do tráfego na curva final, ali mantém cabeceira no zero. Ativo, quer regressar via Bonfim? 5, libere pista direita, chame solo em 219. 219. Então, temos tráfegos evoluindo nesse horário. Mantendo o meu pé, mantendo a escuta permanente e o braço luz. Juliette autorizado. 4298, ali mantém cabeceira no 04298. Trip 5393, decolou aos 07, chame o controle em 119, decimal 35, boa noite. 119-35, boa noite, 5593. Controle Salvador, boa noite, trip 5593. Trip 5593, contato radar na decolagem, suba 190, saiu da PUCA. 190 na PUCA, 5593, grato. Salve Salvador, 33305, informação Alfa, pronto para cópia, recife. 3305, recife, só instante. Azul 4298, vento uma centena com uma dúzia nossa, tem livre decolagem, pista no 04298. Salve Salvador, boa noite, Azul 5001, Sente da Alfa. Guarulhos, aguarde cópia. Aguardando 5001. Tan 3305, cópia. Prossiga. Recife autorizado, 330, rota do plano. Decoda 10, curva esquerda, PUC Aracaju, Apero ISC 58, 119 decimal 35, 5063. Autorizado Recife, conforme a rota do plano de voo, nível 330, decolada 10 esquerda, PUC Aracaju, pela Apero ISC 58, controle 1935, aciona 5063, da 335. Cotejamento corretinho, pronto. Para pushback, Azul. Voo estou no 096. Boa, prossiga na chegada Mari. Desce para o 050, altímetro no 013. Autorizado na flor de tática presente, o gol 1096. Azul Salvador, boa noite, o Azul 4298, tá cruzando 1600 pés agora, subida Momo. Azul 4298, boa, contato radar na decolagem, suba ao TX00 na saída Momo. Teste vetor 300 na Momo. Azul 5001 no cópia. 5001, pronto para a cópia. Guarulhos autorizado 340, rota do plantio voo. Decoda 1-0 com curva direita, da El Leda, após Leda Bridge. Em Bridge é Zulu no meia, Bravo até o Zulu, direto Triva após Concorde. 11935, 5070. Autorizado Guarulhos 340, rota com plantio voo. 490, curva à direita, Dael, Leda, Bridge, recepta pelo Zulu na meia, Bravo até o Zulu, Trive, posto conforme o plano, controle 1-19-35, transponder 5070, Azul, 5008. Confirma o nível? 340. Protegimento correto, um pronto. Tá bom, na próxima. O 970, prossiga para 2000 pés, LF X-Ray autorizado, reporte localizador. 2000, reportará localizador, LF X-Ray, Baronato. 5972 para Galeão 340. 5972, só um instante, Galeão. Zero, chame Torre Salvador 183095. Poderia confirmar a frequência da torre, Bruno 960? 118.95. 95, 1970, obrigado. Coronado 70, final, baixar de favor. 970 tem livre pouso 10, 110 graus, 109, gordo 970. Livre pouso, Coronado 70. Recife, 12685, alterno 3365. 12685, alterno 3365. Galeão 400, Aperwisk 50, decolagem da 10 com curva à direita, saída da Euleda, após Leda Eudes, controle 119.35, aciona 5071. Paciente, informando que a aeronave que está fazendo o retorno do voo hoje, ela é homologada RNAV, então. Nosso plano aqui, nossa navegação é via Alfa Zulu 10, tá? E pediu 340 o nosso plano. Porque pra gente aqui saiu desta maneira, mas irei coordenar com a Recife. Em breve vou autorizar o Rio novamente. Gente, agora não. Bruno 970, Solo 18, libera a direita, chame Solo 1209. Diga. 970, livrou. Tá livre via Alfa, repórter Santa Juliana. Salve Salvador, gol 9250, autorização para receber eficiente da Alfa. Aguarde cópia, 1889. É o gol 9250. 9250, afirmativo, aguarde. Solo azul 5001, posição 8 para pushback trans. Confirma. Azul 5001, posição 8, puxa esse treinamento. Posição 8, tá livre, chame táxi. Livre, chama táxi. 5001. Bravo, que é isso que chame Torre Salvador, frequência 198 decimal 95. E 5972, confirme a rota então da sua navegação? Zulu 393, solicite agora ao centro Recife em 12685, alternado 13365. 12685, 13365, graças a Deus, trabalho boa noite. Bem. Chamada ao centro, está em coordenação com a sala plano de voo para verificar essa rota, porque o operador que eu falei agora também possui sua rota via 350, ok? Está em coordenação, assim que possível será autorizado. Ciente, muito obrigado. Campo. Boa noite, 89, Copa. Boa, 9250. Fala, chamou o Boa, 9250. 9250, confirme qual o horário do seu plano e o destino. É Recife e é os 34. Ele poderia ser o Gol 9889, o numeração antiga. É, então, tem aqui o 0134 e para Recife. Mas está com a numeração, então, 9889. Confirma, foi feita uma modificação desse voo? Provavelmente foi feita. A gente vai confirmar aqui em Salvador e já te chama, mas acho que foi feita sim. Gente, aqui no sistema, pelo menos no meu aqui, não foi atualizado, ok? Então entre em contato com a companhia e nos informe. Ok. Próximo Juliette, 970. Gente, o 970 vai aguardar. Seu portão será o 9, tem um tráfego puxando no 8. Só mais um instante. Vai dar no 9. Aqui Luiz, que eu tô aí. Mantém o setor sul, aguardando para prosseguir para o cruzamento. Nós vamos ter um pouso não no zero. Após o pouso, será autorizado o cruzamento e iniciar a toca remetida não no 7. Mantém ainda o setor sul, bravo aqui Luiz. Que... Oi, Salvador, muito. Boa noite, vou 1096, final. Tá, 10. Boa noite, uma centena com uma dúzia, informe checado, Gol no 096. Tomará, Gol no 096. Poderia fazer pra gente também, pela fonia? Não é possível, fonia, mas eu vou chamar a atenção do operador do centro, para que assim que ele receber, via sistema, ele já autoriza pra gente. Infelizmente, por fonia não é possível. Ok, muito obrigado. Autorizado táxi via Pátio Índia, torre 1895, ajuste 1013. Checado, 1096, final. Livre pouso, uma centena, 109, pista no 0, Gol no 096. Livre pouso, não, 10, 1096, bom. Fazendo azul após 9, 9, Bravo aqui Luiz, que efetue um 360 à sua direita. Quando estiver completando o 360, vai avistar aí a aeronave da Gol na curta final. E passará a cauda do mesmo e iniciará o procedimento para a pista 17. O Bravo aqui Luiz. Salvador, 7330, pushback acionamento, posição 6. 3305, 5, ordena que tipo de solo. Inicialmente vai passar um azul à retaguarda. Após o azul será um gol, que está ingressando no pátio. Após o gol está livre o push. Ok, então aguardando o azul após o gol, depois o gol está autorizado o pushback e acionamento. 3-3-0. Boa noite, azul 5001. Está autorizado alinhar e manter a cabeceira 10, azul 5001. Autorizado, reporte na final da 17, o vento 1 centena com 109, Bravo Kilo Whisky. Voo 1096, solo os 27, libera a direita, chame solo em 1219. 19, boa, direita. Adiante, Rio 5972. Galeão autorizado, nível 340, Apesulo 10, SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, direto Toquim, Apesulo 16. A saída será da Euleda Bridge, com curva à direita, pista no zero, controle 119.35, aciona 5071. Ciente, decola para Galeão, nível 340, saída da Euleda Bridge, após SMAP, Lúvito, Barbacena, Toquinha, Pesumum 16, Galeão, 19.35 ao controle, 5071 transponder, Rio, 5972, a saída da Euleda Bridge. Correto, Rio, no pátio 3, chama pronto. Quem chama lá? Paulo Salvador, eu vou com 0096, ligou. 0096, boa noite, portão 2, Alfa Juliette. Reporte antes da Juliette, no 096. Vai reportar antes da Juliette, 096, bom. Toca remetida, pista 17, 1 centena, 109, Bravo, Kilo Whisky. O 1096, próximo a Juliette. 1096 autorizado, portão 2, ingresso Juliette. 2 direto, já tá bom. Equipamento do Rio 5972, confirmando 727? Afirmativo, 727. Sim. Rio 5001, decolou os 30, chame controle em 119, decimal 35, uma boa noite. Boa noite, bom trabalho, 119.35 ao controle de saída. Obrigado igualmente. 0. a bordo no 56, Natal, 3:35. Tá cruzando 1.200 pés. 5001, boa noite, contato, radar na decolagem, Subal 340, sério da El. Subal 340 da El, o 5001. Q98 no zero, cópia. É o Rio 9810, Guarulhos autorizado, 340, rota do plano, Apezulu 10, Bridge, Apezulu no 6, Bravo até o Zuru, direto Trivia, após conforme. Controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5076, saída é da Euleda Bridge. Rio 9810, Champão. 89, prossiga. A companhia pediu pra gente sair com essa também. Só mais um instante. Ok. Salvador, Rio 5972 para o pushback e acionamento. Falou, Salvador, boa noite, voo 1134, centro da Alfa, autorização Maceió. Maceió, aguarde cópia no 1134. Salvador, Rio 5972 para o pushback e acionamento. Tá livre, viu, chame táxi. 5972, chame táxi. Para o táxi chamará Rio 5972. Bono 889, cópia. Prefiro. Recife 370, via Peruísque 58. Decoda 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. Controle 1 no 935. Aciona 5074. Autorizado para Recife, nível 370, Peruísque 58. Decolada 10, curva esquerda, Puca, Aracaju. 19353-5074, gol 1889, pronto, puxa acionamento, posição 4. Centena 1-0-9, bravo, Kilo Whisky. Só um instante pro push, o gol. Só um instante, já aguardando o gol 1889. Recife acaba de nos informar que agora possui o plano do 9250. Deseja prosseguir com o 1889 ou modifica? A gente vai começar com o 1889 dele. Ciente então. Vou pedir para o centro desconsiderar o plano. A gente pode iniciar o pushback já? Portão 4 está livre, chame táxi. Agora. Bom 3305, pista liberada, tem decolagem autorizada, o vento, uma centena, uma dúzia nós, tão 3305. Iniciando no zero, está 3-4, cópia. Proceda 1-1-3-4. Maceió 370, Aperuísque 58, decoda no 0, esquerda, Puca, Aracaju, 1-1-9-3-5, 5-1-0-2. 1-1-3-4, Aracaju 370, Aperuísque 58, decoda 1-0, Puca, Aracaju, 19-3-5.